Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Em transe está de regresso à antena da Radar, é sempre assim, de 8 em 8 dias. Primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Nestes 30 minutos iniciais, destaque forte para a música de William Basinski, agora radicado em Nova Iorque, nasceu em Houston, Texas, tem formação em jazz, foi clarinetista, saxofonista, mas a sua marca estética e artística tem assentado num jeito experimental de compor, onde quase sempre os loops são protagonistas. Uma das suas obras maiores e mais conhecidas chama-se Melancolia, um disco onde o artista se debruçou sobre uma série de loops registados em cassetes, restaurando-os. Vamos ouvir uma série de tomos desta edição de 2003. Arrancamos com a parte número 8 de Melancolia, por William Basinski. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Quatro peças, quatro das peças de melancolia no início destes 30 minutos primeiros do Em Transe, sons que se repetem para, se me permitem, projetarem uma espécie de efeito narcótico. Vamos continuar com mais duas para a melancolia, por William Basinski, agora o tomo 9 e logo a seguir o tema número 2. Thank you. altura de fecharmos estes 30 minutos iniciais do Em Transe e fazê-lo com a obra mais icónica de William Basinski, editado em 4 volumes, chama-se The Disintegration Loops. 4 volumes editados entre 2002 e 2003. Um trabalho que resulta de uma reconstrução e tentativa de salvar uma série de loops, mais uma vez registados em cassetes. Cassetes estas que se foram deteriorando e há ainda uma curiosidade avassaladora. O trabalho para esta edição foi concluído precisamente na manhã dos ataques do 11 de setembro. Sons hipnóticos de William Basinski a preencherem os 30 minutos iniciais do Em Transe. Passamos agora o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Across the wide Missouri, never enough, no, never enough. Took it for wild one, and then myself. I'm talking from Lisbon again and again. Oh, the wild Missouri dwellers on the blood. Across the wild Missouri, never enough, no, never. A segunda parte desta emissão de Em Transe a abrir com uma colaboração anunciada há largos meses e cujos resultados se aguardavam com muita ansiedade. Falo de Soused, o álbum que reúne a colaboração entre o lendário Scott Walker e a banda de Stephen O'Malley, os Sun. O resultado, como podem ouvir, faz jus a toda a antecipação que esta colaboração tinha gerado. Entretanto, ficamos com um split entre os Sandworm e os The Body, dois escuros coletivos oriundos da cena musical de Providence, nos Estados Unidos, e lançados aqui pela Field Jockey Ficamos neste caso com os The Body e The Manic Fire. Thank you. send that call now. That thing is going to a lot for you. You can pile up 100 dead bodies up front of my cell and it don't set me to do nothing. a segunda parte desta emissão de Em Transe, a contar com um primeiro avanço para a colaboração anunciada há alguns meses entre Scott Walker e Sun, depois os The Body, ainda espaço para os The Hexen Cloak, alter ego do britânico Bobby Krilich. E terminamos a emissão de hoje com o projeto da nova-iorquina Margaret Chartier, intitulado Pharmacon. Aqui, em Bestial Burden, ela acaba por sofrer a forte influência de um episódio de ordem pessoal que a afetou de sobremaneira, inclusivamente em termos físicos. Falamos de um episódio de saúde extremamente grave, ao qual felizmente sobreviveu, mas que acabou por deixar marcas que ressoam neste Bestial Burden. No fim, deixo, como sempre, o endereço onde podem consultar os alinhamentos e descarregar os podcasts: radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir-nos através de facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. No éter e também em streaming, voltamos na próxima terça-feira a partir da 1 da manhã. Em Transe repete aos domingos a partir das 8 da manhã. Muito boa noite.